liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Hoje estou bem a pampa e vou te falar o porquê. Porquê? Hoje eu saio do xadrez, cara. Errei, paguei pelos crimes que cometi. E agora, enfim, logo mais fora daqui, o mundo me espera, vou reorganizar minha vida. E por alguns segundos a consciência contraria a ilusória alegria. Reflito e tento ter um pouco de sabedoria. Uma mão segura a grade, outra segura a Bíblia. E com piscar de olhos vem à tona meu passado. Me vejo perto de um barraco brincando, e ao mesmo tempo lembro que nunca fui santo. Roubava doce no mercado, rachava com os manos. Não estava na escola, pois os professores estavam de greve, é, lutando pelo pão. Saco vazio, não fica em pé. Minha mãe era gestante, às 6 horas vinha do trampo. Eu a abraçava, que momento belo. Ela retribuía com um sorriso singelo. Como ela consegue sorrir, me deixa indignado. Minha mãe deve ser de aço. Naquele domingo foi celebrada a missa do meu pai. Morreu lutando por uma coisa que não conseguiu conquistar. Colocar comida na mesa e nos dar vida digna. Aquele assalto a banco era armadilha. Descanse em paz, pai, que Deus o tenha. Alegria de pobre dura pouco, pouco. Só durou 22 anos. Este mundo é pra fortes, me entende, mano. Maluco que tá por cima só fica passando um pano. Seu pior pesadelo é minha realidade. Graças a Deus estou ao passo da liberdade. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Legal, no inferno é meu último dia. Qualquer treta ou intriga é esquema da diretoria. Maluco leva uma, resolvo na ideia. Malandro sem proceder não é malandro, é comédia. Me lembro agora, tão claro quanto água. Um momento distante, agora parece recente. Meus 17, adolescente, sangue quente, que descarregava o pente. Quem é do tempo tá ligado e sente. Fazia meus movimentos, mas é lei. O ser humano não se contenta com o que tem. Mas quando nada se tem, o contentamento some. Desaparece quando o mano chora de fome. E a minha mãe, começa a chorar. E a única coisa que temos de valor é a humildade, a cor, a fé e o amor. Mas isso não enche barriga. Eu com a carteira suja e sem ginásio completo. Não arrumo trampo e ainda tenho exército. Meus atos deixaram de ser dominados por mim. O desespero me domina, então não há, não houve tempo pra reflexão. Digo, você age por instinto. Sua cabeça vire pra pôr no lugar é foda. Por consequência fui parar na Febem, onde chances de recuperação não há, não tem. E pra ladrão tive meu curso profissionalizante por período integral, ré, constante. Tive meu lado atrasado por alguns meses, liga. Saí voado, pois quero ver minha família. Não me trataram como antes, sou um tipo suspeito. Agora sei que eternamente serei preso. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. Voa, liberdade, liberdade voa. voa, liberdade, liberdade, voa. Em maio daquele ano completei 18. Qualquer fita, mano, não há como fazer um pano. Pena bem longa na cadeia, então ou faço uma fita forte ou nem vou. Minha cabeça tá mil, mano, me oferece um forte. Mas problemas não se esquecem, se resolvem. Droga, um trampo digno foi descartado. O preconceito me mandou pro buraco. Encurralado até os ossos, eu diria. Por uma falha minha, tenho a vida resumida. Ser mal julgado pela família, isso fere. Quem tá de longe fala, mas aquele que sente na pele. Não se esquece, só esquenta, não relaxa. Pois ver a família com fome é foda, é barra. Tentei entrar pro tráfico, mas meu esquema nem é. Vou me adiantar sem atrasar nenhum zé. Fui fazer uma parada forte, deu errado. E hoje estou aqui, é. Nos tempos de pivete tenho saudades, mas graças a Deus estou a um passo da liberdade. Depois de ter pago todos os crimes cometidos, está solto. Porém preso a preconceitos por ser ex-presidiário. Um bom emprego lhe é negado, as portas se fecham totalmente. E hoje eu posso vê-lo no barraco, com mais 5 manos, rolando um novo assalto. Pessoas que um dia pagaram pena na cadeia podem sair, mas nunca serão livres. Sempre estarão a um passo da liberdade.